foi traído pelas costas, foi enganado por seus irmãos, foi jogado dentro de um poço, viveu em cativeiro. José pagou e não devia nada, não. Foi humilhado, foi tão perseguido, mas os sonhos de Deus em seu coração nunca morreria. Ou dentro de uma prisão. E mesmo ferido, não entregue a tua fé. Mesmo abandonado, faça como fez José. Seja servo mesmo dentro de uma prisão. Não deixe morrer em teu final. Deus te surpreende com um momento triunfal. Um lugar de honra Ele entrega pra você. Creia tão somente e verás o impossível acontecer. Acontecer.